um capítulo da vida, mais uma página que vira. Um versículo da Bíblia, é uma mágica que vira. Eu visito a poesia, é um dom que te habita. É tipo a maresia, me deixa calma, alma levita. Eu persisti, sou a prova de quem acredita. Eu resisti ao tempo e uma pá de fita. Sobrevivi ao desdenho que a terra dita. E prometi pra mim mesmo a vitória quita. Madrugadas a fio, pensamento, esquento frio. Tava longe de casa, tio, fui sem perder o brilho. Maciço meu poderio, sou raro e de confiança. Se o sonho tá preso, meus versos são a fiança. O rap é casamento, dedicação é aliança. Da base o fundamento, eu articulo a esperança. Esse é meu momento no aspecto mudança. Espírito e crescimento, decreto desde criança. Você tem que sonhar, você tem. A vida é um desafio, é óbvio. Quanto mais longe do pódio, fim lógico. Herdar a glória, a sua história eu creio. Olho no espelho que vejo, me vejo sem receio. Quantos caminhos, quantos espinhos nos marcaram. Quantos na intenção nos amaldiçoaram. Não chore, irmão, você venceu. Olha lá fora, então o mundo é todo seu. Desbravamos quando a multidão perdia o chão. Quando vários irmãos, talvez por cifrão ou pela emoção vai saber. Você diz não ter preço até alguém oferecer. Se vender, se render, se tornar escravo do ego medíocre, inflamado. Tá esperando aplausos ainda, ó. Você só tem uma chance, ela se chama vida. Você tem.